Mike Romeo Alfa, reporte passando fora da barra. Sério, 2590, alinhar e manter a 10. Prossiga. Controlar a prosa rotatória, plano de voo modificado 2035, desce condições visuais inicialmente para 2500 pés. Vou no 645 no solo aos 35, direito 21 no ano. Direito 21 no ano, obrigado. Controle, muito boa noite, o papapá mais seleção meu. O série 2590 está autorizado a decolagem da ONA 0, o vento é ONA 70 graus, 07 nós. Portão 2. Alfa Juliette para o peito. Autorizado Galeão, nível 360. Decola da ONU 0, curva à direita, Dael, Leda e Irume. Irume intercepta P9B857 até Mouso. Transponder 5012, controle 119.35. 360, conforme para o Galeão. Decola da 10, com curva à direita, Dael, Leda e Irume. Intercepta P9B857, com transponder 5012, controle 319.35 após. 601.4. Cotejamento correto, Oxa 6201, chama pronto para o estacionamento. Parabéns. Solo Gol 1869, paciente da informação Tango, autorização Brasília. 869, informação em curso Tango, autorizado Brasília, nível 360. Decola da 1-0, curva à direita após. Perfil Arbor, após posição eleva. Para interceptar o peso 1-7, conforme rota. Aciona 5013, controle 119.35. Autorizado Brasília 360, via Upper Zulu 1-7. Decola da 1-0, curva à direita, saída Arbor, transição eleva, para interceptar a aerovia. 5013 ao transponder, chama o controle em 5935. Protejamento correto, Gol 1869, chama pronto, portão 62. Chama lá. Good afternoon, Zazu 420 with certain information request going to receive Flatland 360. Azul 4206, information Tango, stand by to copy. Stand by to copy, Azul 4206. Juliette, portão 2. Azul 2712, boa tarde. Formação Tango, número 2 para COP, aguarde. Escuta, solicita possível ofenda Conde 170, Azul 2712. Gente, 170, Conde. Salvador, Azul 2591, no centro da Tango. Manda Azul 2591. Afirmo. Confirma o horário do plano. Aos 57. Só um instante. Guardando. Salvador, uma boa tarde, Sena Meona 43, informação Tango. Sena Meona 43, acione identificação, autorizada a chegada a Bonf, desça para 4.000 pés, ajuste no 012. 4.012, pode voar pelo Sena Meona 43? Pesado pelo. Obrigado, Sena Meona 43 hoje. Controle de Salvador, boa noite, de papapapai, de Sena Meona. Hoje, Eco Índia November, ele está em contato radar, passando Conde. Foi na proa de Bonf, participa da chegada Bonf e reporte de viagem descida. A possibilidade de manter a proa do BOR, tem intenção de pouso no processo e for autorizado, é do Sena Meona. Autorizada a proa do VOR, Eco Índia November, reporte para a descida. Proa do VOR, reporte para a descida, grata do Sena Meona. Romeu Romeu Lima, desça até o 9500 pés, reporte dos altos campos. Ele canta o céu, Romeu Lima. Controle é o mais de um nome. Prossiga. Passou através do canal da Barra, agora o proa do Paquistão não vai manter a linha do canal, não foi curto da Romeu. Gente, vai que Romeu Alfa, reporte através do Parque do Iguaçu. Reporte para o Iguaçu, mais Romeu Alfa. Alerta 3894. 3894, isso é minha torre, 1995. 1895, boa noite. Boa noite. Torre Salvador, boa noite, na 3894. A 3894, continue na aproximação, aguarde autorização de pouso. Guarda, 3894. Oh, Recife, flight level 330. Departure runway 10 after departure left turn. Puka Departure Caju Transition via Pendulo 17. Call code 5020. Departure Salvador Control 119 at the small 35. Roger, departure 0602 to Recife. Flight level 230. Departure no left. Puka Caju Transition via Pendulo 17. Call code 5020 and Tango. Tolo bem aguarde. Conselho 2590, a série que eu tenho aqui Arbor, após DCT. Ok, então, direto para o Brasília, muito obrigado. Tolo bem adicione identificação, autorizada a chegada a Mari, desça para o nível 050. Identificou a Mari 050. Flight level. First back correct, call me right for push and start. Controle, Mike Romeu Alfa. Mike Romeu Alfa, chame agora a torre 1895. 1895, obrigado, boa noite. Boa noite. Autorizado, Aracaju, nível 170. Decolagem da 10, curva à esquerda após. perfil Conde, via Golf 677. Aciona, aciona 0277, controle 119, decimal 35. 170, decolada 10, curva esquerda, perfil da Conde, Golf 677, aerodia 0277, Conde de 95, controle 1719. A nave está na final da 17, que vai interceptar ainda a final da 17. Aguarde só um minuto para cruzar a final da 10, o Mike Umberoff. Sem problema, constante, escuta permanente aguardando autorização da presença. Autorizado, Vitória, nível 160. Decola da 10, curva à direita após perfil de saída coral, via Golf 677. Aciona 5023, controle 119, decimal 35. 60 para a Vitória, decola da 10, curva direita na coral, via Golf 677. 5023, transponder 1935, controle azul 2591. Correto, 2591, chama pronto, parte 3. Chamará. Azul, control 06, set number 1, copy, second, chamará. Clear to push, call me ready for sex. Clear to push, I call for sex, for 2, 06. Ação para prosseguir direto para RIMAR. Está presente, recebemos autorizado, curva à esquerda, para o norte, e aguardando autorização para cruzamento, direto para RIMAR. O TAN 3894, no solo aos 45, direita, 2111, o solo. Afirmativo, direita, 2111, uma boa noite, 3894. Boa. O triplo Romeu Lima, está autorizado, pouso na 17, vento no 60 graus, 05 nós. Triplo pouso na 7, Romeu Lima, está com o primeiro estrelado. Salvador, boa noite, TAN 3894, livrou. 3894 da TAN, boa noite, Alfa reportante da Juliette. Alfa reportante da Juliette, 3894. O triplo Romeu Lima, para informação, temos um helicóptero que é um esquilo à sua direita. Não vai interferir na sua aproximação. Capitão. O Mike Romeu Alfa, tráfego à sua direita, na curta final da 17, está autorizado para prosseguir direto para RIMAR. Informe no solo controlado. Está presente, direto RIMAR, avisando o tráfego na curta final da 17, o Mike Romeu Alfa. Chamada controlada. Triplo Romeu Lima, no solo aos 48, vai pra qual hangar? Quer estacionar a frequência livre, o triplo Romeu Lima. Juliette, está 3894. Liberação do setor, mantenha a posição antes da Juliette, TAN 3894. Guarda. Agora puxa bem questionamento Gol no 869, no 06. Autorizado, chama táxi no 869. Autorizado, chama nada. Interno, o 643. 6143, autoriza o Duna da presente. Duna da presente, muito obrigado, 6143, hoje. Com 9166, reduza a velocidade para 220 nós, desça para 3000 pés, o ajuste no 0 no 2. Redução 220, desce para 3012. Boa noite, eu sou 3897, tem essa informação aqui, estamos autorização de tráfego para Guarulhos, nível 320. Azul for 206, Questex 123, on board 3 hours and 30 minutes, underneath Sierra Bravo, November Tango. Azul 4206, get approved taxi to Rosen Point runway 10 via taxiway India. At Rosen Point, call tower 118.95, QNH 1012. Roger, Azul 4206, get taxi to Rosen Point runway 10 via taxiway India. Rosen Point tower 118.95, 1012, QNH Azul 4206, thank you. Tan 3897, chamou cópia? Pronto, cópia 3897. Tan 3894, Juliette, portão 3. Leve Juliette 3, Tan 3894. Tan 3897, autorizado Guarulhos, nível 320. Decola da 1-0, curva à direita após da Euleda Motiva, via Berzelo 1-0 até Tango Bravo Eco. Transponder 5027, controle 1-19-35. Autorizado, Guarulhos 320, decola da pista 1-0, primeira curva à direita da Euleda Motiva, via Berzelo 1-0 até Tango Bravo Eco, transponder 5027, controle 1935. Cotejamento correto, TAN 3897, chama pronto, portão 5. 3897. Para o táxi, o Gol 1869, 0815, alternamos Campinas com 3 horas e 46. Confirma 185 a bordo? Confirmo. Da passagem ao Airbus da TAN, ingressando para o Gate 3, após prossegue até o ponto de espera da 10. Atione Índia, no ponto de espera Torre 1-18-95, ajuste 1-0-1-2, boa noite, 69. Da passagem ao TAM, após prossegue até o ponto de espera via Índia, lá pronto, 118-95, Gol 1-8-69. Chamei 143, chamei a torre 1895. 1895, vou chamar 143, muito obrigado. Doutor, vou chamar 143. Oxené 6143, continue a aproximação, aguardando a pista livre. Guarda, 6143, ok. Azul 4206, airborne S56, call approach 119.35. 119.35, Azul 4206. Foi em contato visual, check trem, o altímetro marca 1012, o vento é de 1,70 graus com 612 nós, tem livre pouso no zero. Livre pouso 1,0 com 1012, 61, eu faço 3 ao chão. By heading Pucada, position 4206. Responda, Alex, sujamo position. Sujamo position, Roger, 4206. Mano, Vitor Hotel Delta. 66, Xanga Torre, 19895. 2,95. E o horário do plano, Vitor Hotel Delta? Mano, 66, número 2, continue a aproximação, aguardando a pista livre, reporte baixado e travado. Reportará. Escuta? Está no ponto, espera pronto. O 1869, mantém o ponto, espere e aguarde. Solicitação do centro, troque o transponder, por gentileza, para 5113. 5113, trocado. Oxané 6143, no solo 57, 121, no decimal 1. 121, obrigado. O 1160, baixado e travado. É o 1166? Acima. Afirma, baixa e travar. Tem livre pausa, pista no zero, vento no 50 graus, 6,19, altímetro 1012. 1012, livre pausa na 1,0, vou no 1,66. Vitor Hotel Delta, só um instante, Cláudio. Um minuto, Cláudio. check o acionamento do Chanel 6201. Aguarda, Ocean 6201. Aqui da Juliette, o Ocean 6101, Nova 3. Juliette, portão 7. Juliette, portão 7, 6143, Ocean. 1-0-1-2, bom voo, ASU 2591. Ok, melhor passagem é a Avianca, após vai taxiar até o ponto de espera lá, 1895, obrigado. Boa noite, voo 1966. O 1966, boa noite, Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportante da Juliette. ASU 06, call resistência frequência 126.85. Situation 6, the small 85, Azul, 4206. So long. Pistão 90, Antuna 60 graus, com 6, 12 a 9. Rio decolagem, pistão 90, 1869. Puxa 6259, aguarda Copa número 2, formação e uniforme. Oceaner 6201, pushback acionamento no portão 4, é isso? Exato, senhor. Cliente, aguarde o meu para o push 6251, 6201. Tchau, Delta, aguarde. Rotatória, MC 2500, já com campo à vista, o Eco de Anovema. Eco de Anovema, chama agora a torre 1-1-8-9-5. Oi, Salvador, boa noite, e papapapá, Eco de Anovema. Boa noite, Eco de Anovema, prossegue final da 1-7, a parte terceira milha. Reportar a terceira milha na final da 1-7, a parte terceira. 1869, decolou 02, controle 119, decimal 35, bom voo. 1935, obrigado, boa noite. Tome o Vitor Hotel Delta, pronto para cópia? Vitor Hotel Delta, autorizado voo local, Sierra Novembro, Sierra Novembro, para Sierra Novembro, Sierra Novembro, que express, para o Açu, decola, controle 119, decimal 35, aciona 0126, para o meu Vitor Hotel Delta. Dois a bordo sim, estacionamento do táxi e decolagem na RMAR, chama agora a torre em 1-8, decimal 9-5, Vitor Hotel Delta. 1-1-6-6, mantenha a posição antes da Juliette, aguardando ingresso. Aguardo para ingresso, 1-1-6-6. Qual será a nossa posição de parada? Portão 04. Obrigado. Oceaner 6259, no portão 7, pronto para a cópia? Tendo contato com o Sol, a mensagem está vindo intercortada e inteligível. Equipamento, por gentileza. Uniforme. Colégio 645, uniforme, confere. Vitória, eu tenho aprovado 360, pronto, copy. Voo no 645, autorizado Serra Bravo, Vitor Tango, via para o Whisky 50, nível de voo 360. Pista em usando zero, primeira curva à direita, saída da EL, transição BDEV, controle 1-9, decimal 8, correção controle 19.35. 19.35, aciona 5042, voo no 645. 360, autorizado. Você fala no 0 com curva direita, da Peruíque 50. A saída é da Elderson Guinese, ela tem controle 5042, olha. 5042, protegimento correto, gol no 645, portão 2, chame pronto para o pushback, acionamento. Trabalha fora do André. Correio, Papa Romeu, Vitor Hotel Delta, está lhe chamando. Eu não estou conseguindo entender, faça uma... Confirma a aeronave que está falando comigo? É o Eco de Novembro, já estamos aqui na final da 107, se for possível a gente já faz uma ponte. Por gentileza, informa ele que está passando agora outra vez, que desconhece o tráfego reportar no local, para ele reportar fora do solo, Vitor Hotel Delta. Vitor Hotel Delta, reportar fora do solo. Finas, não copiei, somente autonomia, por gentileza. É 340. 0340, copiado. Oceano 6201, autorizado, táxi à direita, tem um ponto de espera pistão 0, ajuste no 012. No ponto de espera, quando pronto, chame torre 1 no 8, decima 95-6201, tem um bom voo. Obrigado, senhor. Tem um ponto de espera de 1166, observando o Airbus da Avianca, iniciando táxi, ingresso Juliette com segurança, portão 04. Boa, senhor. Posição 4, voo 1166. Inteligível. Estou em contato visual com o senhor. A intenção é prosseguir com firme para o Sul e Iguatemi? De autorizado, o ISC tem interferência 1-0 para sobrevoo no Iguatemi. Então prossegue da presente com proa o ISC, aguardando só a transferência para o controle, ok? Mantendo a minha escuta permanente, vou trocar o Delta. Fora do solo ao 06. Escuta permanente, aguardando para controle o Vitor até o Delta. Seu vetor. Afirmo, no solo agora, 06, autorizado backtrack. Muito obrigada pela ponte, reporte pista no site livre. Azul 25, nós vamos trocar o transponder para 0261. 0261, Azul. Já em Cajazeiras, só autorizaria direto para a paralela do da presente. Delta, o controle está ciente das intenções, prosseguir direto paralela. Chama o controle em 119.31. Chamará o controle, Delta. Vitor Hotel Delta. Decolada em Imarta, em Cajazeiras, agora com proa da paralela, após sobrevoo Iguatemi, 500 pés visual. Gente, 500 pés, atenta ao helicóptero Maxilete Romeu, também no setor lá do Iguatemi, a 500 pés, mantendo o setor, um Robson 44. Já está visual comigo, senhor. Vai, cara, bem. Alinhar e decolar, pistona 0, vento no 60 graus com 629-6201. Obrigada, até a próxima, novembro. 869, chega no centro Recife em 126.0, alterna 122.8. 1260 e 1288, vai chamar agora na 869. Controle de Salvador, Xané 6201. 6201, contato radar, saída da El, subo 360. Rael 360, vamos para a terminal de Guairume. Guairume, mantém a saída. Número 645, portão 2, aprovado para o pushback acionamento, chame pronto para o táxi. Aprovado, Xané 6259, é o som do Salvador. Para 4.000 pés, ajuste no 0112. Chegada a bom, desce para 4.012, com Isso, Hotel Delta, prossiga. A presente está retornando para a imagem, está autorizado, cruza 1-0-7. Autorizado, direto, remarque, isso, Hotel Delta. Autorizado, direto. No 45 a bordo, Porto Seguro, confirme a autonomia. Copiado, táxi direito, ponto de espera, pista no 0, ajuste no 02, no ponto de espera, quando pronto, chame Torrinho no noite, 95 no 645, tem um bom voo. Espera ponto 2 a mais de tempo, obrigado. Alinhar e decolar, bicho 0, vento 160 graus com 9 nós. Linha decola até quanto tempo? Papá Lima, Papá Mike, boa noite. Para CA, confirme o pátio onde se encontra. Enquanto no pátio 4, que é o 0, chamará no final da Intimar o Vitor até o dela. Pronote sem interferir, só por gentileza, pessoas a bordo 02? 08. Único a bordo, ciente, pronto para cópia? Para cópia. Lima Papa Mike autorizado, Salvador para Sierra Índia, Eco Índia, 500 pés direto. Decola do 44, comproa norte, controle 119, decimal 35. Aciona 0145 Lima Papa Mike. Correto, Lima, Papo Mike, acionamento táxi, decolagem no pátio 4, chame Torre, 1-8, decimal 195, Lima, Papo Mike, bom voo. Para o estacionamento, 1-2-7-1-2. Azul 2712, no pátio 3 aprovado para o pushback e acionamento, chame contra o táxi. Chamará. Ocean Air 6259, é o solo Salvador? Chamará, chame contra o pronto. Doutor Delta, estou em contato visual, reporte quando no solo controlado da NMAX. Conhece para reportar no setor. Ok, reportará controlado Vitor Hotel Delta. Plano Vitor, prossiga. Corvo na 645, boa noite. O repetidor Vera Cruz após Red Lázaro, deixa parar no 1500 pés, ajuste 1012, reporte Faripe, o esquilo é uma vista. Vera Cruz, portão 5, aguarde aproximadamente 3 minutos com 3897. Israel 360, agora 645. Oi, boa noite, eu gostaria do 9800. Passarelo 9800, boa noite para Serra Brava, Romeu Papá, escute a informação uniforme, aguarde cópia, prepare a saída da El Coral 9800. Papá 9800. Papa Romeu, Eco Tango Eco. Papa Romeu, Eco Tango Eco, chegada a Mari, desce para 050. 050 na Mari, Eco Tango Eco. Salvador, copia azul 2591. Azul 2591, prossiga. Solicita nível 180. Guarde coordenação junto a Ideal. Guarda azul. Bia Bala Mike, eu tenho um tráfego na RMAR a 500 pés para pouso. Fique atento ao mesmo. Tem livre decolagem com proa norte, venta de 1,60 graus com meia dúzia norte. 9 a bordo com 2h50. Mil perdões, não copiei, poderia repetir? 39 a bordo, 39, com 2h50 de autonomia, o azul 2712. 0390250 de autonomia copiado. O azul 2712 está aqui aprovado via parte 3, parte principal índia até o ponto de espera da pista no 0. Ajuste no 012. No ponto de espera, quando pronto, chame torre 1 no 8, decimal 95. O azul 2712 tem um bom voo. Parte 3. Índia, ponte esperada 10, 18, 9, 5, 14, 2, 7, 2, 2, 8, 9, 7, em coordenação com a equipe de solo. Um ATR da Azul passará a cauda em direção ao ponto de espera, pista no 0. Assim que mesmo livrar, a retaguarda tem livre pushback de acionamento no 5. Chamei pronto para o táxi, está 3, 8, 9, 7. E após passagem da ATR em coordenação, autorizado 3, 8, 9, 7. Passarido 9800, pronto para cópia. Controle Salvador, Papai, Mike. Papai, que eu vou te dar para pulso. Aí vou dar sinal, Mike. 9800, pronto para cópia. Pronto, corpo, senhor, 9800. Batalha do 9800, autorizado para Serra Bravo, Romeu Papá, o direto, nível de voo 200. Decola da pista no 0, primeira curva à direita, saída da El, após. Correção, saída da El, transição coral. Controle 1 no 9, decimal 35. Aciona 5033, passarelo 9800. Gente, autorizar Serra Brava, Romeu Papá, no perfil da Dael Coral, nível 200. Decolada décima curva direita, 5033, no transição 1935, controle a posse. Passarelo 9800. Seja mais correto, passarelo 9800, chame para o pushback de acionamento quando pronto. Confirma em posição, posto 3. 12, remota 12, 2, 2, 3, 9800. Seja. 2.600 para 2.000, isso que ele imagina. É desse para 1.500 pés, isso que ele imagina. 1.500 pés, isso que ele imagina. Gol 1705, desça para 3.000 pés, ajuste 1.0, 1.2. Como tráfego, 1 hora, 9 milhas. mantendo, livrando 2000 para 1500 pés, rumo nordeste. Kent, com 1705, autorizado 3000 com 1002. Dois 591, 60 milha sudoeste do Salvador, serviço radar encerrado, Chamilhão, sem 120, decimal 1. 201, chama lá em Léo, Zona 2, 591, boa. Sente frequência livre, Papa Mike. Livre, bom serviço. Bom, 645, chama Centro Recife, 1251, no alterno 3325. 351-3325, vou no 645. Ô, Papai, um beijo na vida, no terreno de Paris. Escreva uma vida na proa da rotatória, reporte visual com campo. Proa da rotatória, reportará visual com campo, hoje em 705, tráfego adicional, 12 horas. Um helicóptero mantendo um no meu pé e o setor. O desço agora para 2 mil pés, foi ajustado 2012. 2012, autorizado LS da Unoverga? Autorizado, reporte no LOC 1705. Reportarei no LOC 1705 da Gol. Controle o Mike e Juliette Romeu. Prossiga, Mike e Juliette Romeu. Saindo da sua cidade de Duna, seguindo agora para sobrevoo no estado de Pituaçu. Estádio de Pituaçu, Kent, mantém 500 pés sobre o terreno, mais que de Romeu. Solicito a permanência a 1 mil pés em função das antenas aqui, tem várias antenas apagadas. Perfeito, mais que de Romeu, 1 mil pés, ajustado 1012. 1012 no mil, grato. O azul do controle, azul 27, 12. Azul 2712, contato radar, será Conde, suba 170. Conde 170, 2712 azul. Controle o Mike Juliette Romeu. Obrigado, Romeu. Mike Juliette Romeu vai para um TGL na presente posição. Reporta quando for do solo. Certo. Certo. O Gol 705 está ministrado, NF da Unozero. 705 de VLF, emissor 1895. 18. Frequência? 1895, bom pouso. 1895, grato. Afirmo. Autorizado a alinhar e decolar Unozero, vento 960 graus com 89. Olha, recolha 3297. Foto apresentada no plano de voo. Nível de voo 360. Pista em zona 0. Primeira curva à direita, saída da EL. Transição Motiva. Controle 1 no 9, decimal 35. Transponder 5, 1, 3, 4, 3259. Salvador, muito boa noite. O voo 1705, navegado LS, da Unoverga, está embaixo, está travado. Boa noite, no 705, continue a aproximação, aguardando pista livre, informa um Airbus da TAM, alinhando com decolagem já autorizada. Paciente, aguardando a autorização de pouso, voo 705. 295 a torre. Isque Lima Vita, torre 11895. 11895. Eco Tango X, pista para 2000 pés, ajuste 10, 12, reporte localizador e TLS. 2000-12, reportarei localizador. Livre alessa, Eco Tango X. 4012. Autorizado, voo, LVF. Isque Lima Vita, boa noite, para o 7 final da 97, reporte terceira milha. Nós vamos 3897, decolou aos 30, controle 11935. 1935, obrigado. Boa noite, da 3897. Da 3897, boa noite, contato radar, saída da Elcio, voo 320. 320, pode voar direto Leda ou Montevar? Inicialmente Leda. Leda 3897. O senhor está exatamente no meu través norte. A aeronave pousando agora, está em contato visual com ela? Visual. Gente, a pista 17 fica à sua direita. Posição visual. Gente, o senhor vai cruzar agora o eixo da 10028. A pista está toda... vindo agora em direção à torre, cruzando o eixo da 1022. O farol rotativo encontra-se também à sua direita. ...705 no solo aos 32, livre direito no 21 decimal 9. 219 no 706. Busque Lima Vita? Não visual. Ainda contra-se visual? Não visual com a pista. O senhor agora, da presente, está cruzando o eixo da 1028. Está visual com tráfego agora? Visual. Pronto, o senhor vai seguir pela linha do litoral. Cruzando o eixo da 1028, o senhor vai dar a linha do litoral. E quando na linha do litoral, só vai contornar a mesma. Visual com a linha do litoral, Whisky Lima Vita. Já visual com a linha do litoral, Lima Vita. Pronto, só vai curvar a sua direita e seguir via linha do litoral, aguardando para ingressar no circuito da 17, ok? Ok, então, litoral aguardando para ingressar no circuito da 17, Lima Vita. Quem chamou o solo? Eu destaco, você vai passar no através dela, ela vai encontrar-se à sua direita. Ainda não visual. Salvador, é o 9705? Consiga? É negativo contato com o solo, confirma a frequência? 1211, amigo, desculpa. 211 também chamou, não teve resposta, vou tentar de novo. Faça o teste novamente, por gentileza. E aí, obrigado. Salvador.